Puka. Voando Puka, subindo pro 330, T3305. 330. MA224, complete aproximação, torno noite decimal meia, bom pouso. 286, tá bom? Até. Torre, boa noite, 6224. Estamos a 2 milhas externas. Acionei 6224. 6224, cheque 3, livre o pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 102. 6224, livre pouso, vai baixar a travagem ali fora. Sim. Tá livre o táxi até o Ponte Espera, chame pronto pra decolagem azul. Correção 1074 no 2, está autorizado, chame táxi. Correção 1074 no 2, está autorizado, chame táxi. Passou externo, baixou e travou, chame 6224. Gente, livre pouso, 120 graus, 8 anos. Livre pouso, 6224. Mantenha a posição com a 209. Subi 360. 360, obrigado. M4209, observe a aeronave da Ocean, né, passando agora no pouso, próxima cabeceira, após ali mantém. Rio 5972 para cópia. Você escuta? Você está autorizado então, 320 para o Galeão na Peruísque 50, decola da 190 com curva à direita na saída da El Ledo e depois voa Eudes na aerovia, aciona 5143 e o controle é 199.35. Nome 72, o da Galeão 320, 50, volta ao 0 por 1 da direita, na da Dael Eudes, 5043, controle, 1973. O Dael Leda Eudes e o código é 5143. Dael Leda Eudes, 5143, correto, chama para acionamento. Ocean 6224, no solo Zulu 3, táxi à direita via Alfa, na minha escuta, chame antes da Juliette. Na Alfa, chamar antes da Juliette. Livre decolar, 120 graus, 62 mais azul. Para o táxi? E o táxi então para decolar? O 4209 decola aos 15, controle 1935. 360 da presente voo Leda, pós Leda Brit. 360 da presente Leda, Leda Brit, azul 4209. Oxa 6224, autorizado esquerda, portão 1. Autorizado esquerda na Juliette, portão 1. Isso. Obrigado. Autorizado, alinhar e decolar. 120 graus, 89074. 19, controle 1935. 1935, boa noite. Controle, boa noite, Golno 074, decolando na pista. Golno 074, boa noite, contato radar, submantém o nível 360 e saída árvore. 360, saída árvore. Azul 4209, submantém o nível 360, chame Centro Recife no 25, decimal 1. Alterno no 33, decimal 25. 5796, boa noite, acione identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 050. O ajuste no 094. Luna 074, chame Centro Recife na 260, bom voo. 260, obrigado. Autorizado, chame táxi. Sete no meia, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 04, reporta estabilizado da ILS X Rei da pistola 0. 2000 pés, 04, favorito estabilizado da X Rei da pistola 0. Total 9908 para Guarulhos, qual a rota que consta aí na sua navegação? Mato, está previsto aqui a 1320, direto Alepa, direto Sete, direto Cavais, direto Medec, direto Trini, direto Marcos e direto. Ok, Essa rota é que vai via Ribeirão Preto, é isso? Não, é negativo, é praticamente tudo direto para trás e até a chegada. Tá ok, mas a saída então é Lessa, depois Trive, né? Logo, sobe-se. Serra Eco, Bravo, Delta Índia. Tá ok, me aguarde na escuta, cópia, mais um minuto. Ok, ok, escuta. Total 9901, quanto a cópia? Positivo. Está autorizado então, 320 para Guarulhos, via Elefa, SEBD, depois conforme a rota do plano de voo, decola da 190 com curva à direita, na saída Arbor, e depois voa posição Elefa. Aciona 5147, controle 1935. 320 para Guarulhos, Elefa, SEBD. Decolando a pista no zero com curva à direita. Arco é a saída, 547, 1935 é o controle de saída. Total 99, valente. Confirmo, após Arco, voa a posição Elefa e segue a rota, ok? Arco Arco, depois Elefa. Total 99, valente. Fechão para acionar. Salvador, entrando 2 espaços. Prossiga. O entrando 2 espaços, especial. Para Aracaju, para qualquer coisa. Ok, está autorizado. Para Aracaju, 190 ao nível. Voo direto, decola da 190, curva esquerda, na saída Puca, e depois Puca Jamo, depois voa Aracaju. Aciona 5144, controle 1935. Correto, chame para o acionamento. Para o táxi, o Rio 5972, 3 horas e 10 de autonomia, 4 a bordo, alternando Guarulhos. O Rio 5972. Alívio táxi, via pátio, Uno, Índia, chame do ponto de espera pronto para decolar. Índia, sente via pátio, Índia, chame de ponto de espera da 10, Rio 5972. localizado é de 5796. 5796, complete aproximação, torre 98, decimal 6, bom pouso. Salvador, boa noite, é 5796. 5716, repórter 3, checado final no zero, já avistado. Utilizando embaixo travado, final no zero. Está livre repouso, vento 1,60 graus, 5 nós, 5716. Repouso no zero, web, 5716. Pronto, confirme. Tá. Ok, o 57 do meio continua a aproximação, então vou autorizar o Rio, já está embalado aqui para ingressar e decolar imediato. Ah, sim, partiu, sem problema. 5972 ingressa, decola livre, vento 1,30 graus, 5 nós. Possível aqui, decola, ligado. Tá Número de pouso, 120 graus, meia dúzia mais. Baixo trabalho de pouso, web 57. 5972, decolou 37, controle 1935. 1935. Controle, boa noite, Rio 5972, vai cruzando 1500 pés. Rio 5972, boa noite, contato radar, se mantém o nível 320, da presente voe Leda, após Leda, Eudes. Cruzando à direita, Leda, após Eudes, Rio 5972.